Coluna 4. As duas figuras dividem o espaço vertical da coluna em três partes aproximadamente iguais. Figura 4.1. Desenho. Em sua parte superior, há três linhas curtas, de tamanhos decrescentes, uma em cima da outra e centralizadas. Na altura do espaço entre a segunda e terceira linha, à esquerda, sai um traçado circular que desenha um semicírculo. Ele desemboca em um movimento de alça que sai para a direita, mas se volta para o centro desse quase círculo e aponta para este, com uma terminação de seta triangular. Esse centro é marcado por um ponto, do qual saem duas retas, uma delas na diagonal esquerda superior e outra, ligeiramente trêmula, para baixo. As duas retas mais a seta parecem dividir o interior da figura em três partes. Figura 4.2. Desenho. Uma linha traça a forma da letra U à esquerda e desce, de seu ponto alto direito, três vezes a altura do U inicial. Essa descida se inclina levemente para a direita, como uma encosta de colina. Do centro do U, a partir de sua linha, sobe uma haste que termina em círculo. De uma distância simétrica, do outro lado da linha, sobe outra haste similar, terminada também em círculo. Os círculos estão quase alinhados, acima, de modo que a primeira haste tem aproximadamente metade da altura da outra.